os canalha, os canalha. Só moleque canalha! Que é carícia, que é romance, que é delícia, que é um lance, que é amor, que é envolvência. Só vou te dar uma chance. Sou canalha, sou brabo, em casa eu te escangalho. Não fique apaixonada, porque eu sou muito safado. Te pego de jeito, um ritmo excitante. Esquece o teu marido, o teu ficante, o teu amante. Os canalha. Sou moleque brabo, os canalha, moleque. Vai! Esquece o teu marido, o teu amante, o teu ficante. Fica comigo, amor, fica. Os canalha. Quem é canalha, levanta a mão pro alto. Os canalha. Ba-da-da-ba-da-da!